Dinheiro na mão, sem ele no bolso vão ter que enfrentar minha gana. Sobre o mano que vive esse drama. Vida mansa, vida dura, vou buscar de novo na cintura. Quero o tênis que eu vi na vitrine. Quem condena meu bota abomine. Consumista do crime, quero uma moto, quero uma mina. Cordão de ouro no peito, parece que não tem dinheiro, é defeito. Sem respeito, mulher de nariz empinado, escondi a bolsa quando me vê. Melhor se esconder, finge que não vê. Tem medo do feio pra não se envolver. Quem é classe A, só pisa em você. Quem é classe B, só pensa em poder. Quem é classe C, vai descer, querer pisar na D. Só se foder, viver de quê? Se dividindo em classes sociais. Quem retém a riqueza, quem mais? Não fazem o bem, mas sonham com a paz. Na frente a ganância, a justiça atrás. Quem tá por cima não tem compaixão. Joga osso para o mundo cão. E ainda querem falar de igualdade. Se a miséria é imposta à classe menos favorecida, que paga com a vida. Sem alternativa, vivendo em beco sem sair. Quem não tem dinheiro nunca vai pertencer à classe A, B, C. Só se foder. Quem não tem dinheiro nunca vai pertencer. Só se foder. Quem não tem dinheiro nunca vai pertencer à classe A, B, C. Só se foder. Quem não tem dinheiro nunca vai pertencer à classe A, B, C. Só se foder. Por falta do dinheiro eu vejo gente sem comer. Deixa a riqueza toda do lado de lá. Vou pagar tudo que devo com munição. Não me peça pra ter pena nem compaixão. Quem tem pé no chão não quer ser humilhado. A voz é de quem teve o orgulho roubado. Por isso eu boto a cara, também quero bater. Não sou da classe B, só se foder. Eu vou tentar me levantar, guerreando contra quem é da classe A. Quem não tem dinheiro nunca vai.